tarde, TAM 38, corrijo, TAM 3290. Autorizado voo direto do estado para interceptar a chegada da Mari, Quinaval no 016, até STAP desse para o nível 050 e após 2 minutos. O TAM 3290. Então, voo STAP na presente, após o STAP 3290, vai ficar mais estabilizado, vai ficar mais segurança. Vitor, pouso autorizado, pistão 97, vento 160 grau, 079. 7, livre, pouso 97, Romeu Gofeita. Seja atento, 330, passando próximo a dona. Zero to an alpha, final, runway 10, on the inside. Zero to an alpha, contact Salvador Tower, 18.95. 1895, vou deixar voltar de meu fim de semana. Eu vou tirar o zero to an alpha. Comente, bom pouso. Obrigado. Salvador Tower, boa noite, é Portugal 0 to an alpha. All final, runway 10, runway inside. É Portugal 0 to 1 alpha, clear to land runway 10, wind 170 degrees, 07 knots. Copy, clear to land runway 10, copy to wind. É Portugal 0 to an alpha. Wind 170 degrees, 06 knots. Copy, grato. Pode chegar o seu anel. Alvo é o Romeu, autorizado táxi até o ponto de espera da 1-0. No ponto de espera da 1-0, via Índia Alfa. Chama a torre, Salvador, se conheceu no meio do decimal 95. O ajuste do altímetro no 0 no meio. Começa Bravo, reporte visual com o serviço Delta Lima. Zero controle. Corrente mesmo, confirme nós. Confirmo, tem negado no 0 no 6. Pé 290 autorizado. Final, ILS X-Ray, pistão na 0, reporte estabilizado no localizador. Está quente, vai ser mais estabilizado, meio 16. Autorizado Serra Bravo, Serra Vita para Serra Bravo Romeu Foxtrot, via Golf 677, nível de voo 090. Saída Conde, decola pistão 0, curva esquerda, código 5164, controle Salvador, frequência 120280. Cotejamento correto, fale se já o Victor Mike Charlie por essa rota. Ação, essa é a via, chegada a Ponce, para o nível 060, QNH 10 no 6. Via para o 060 na Ponce, ó. Autorizado Serra Bravo, Serra Vita para Serra Bravo, Golf Lima. Via DCT Irume, após P November 857, Moço, nível de voo 360. Saída Dael, Leda, após Irume. Decola da pistão 90, primeira curva à direita, código 5177, controle de saída 120.80. Chinema 201, cotejamento correto, no ponto que estiver funcionamento, portão 04. Muito boa tarde, Salvador, é final 021 Alpha. Portugal 021 Alpha, taxiway Alpha, report before taxiway Juliet. My Alpha, call you before Juliet, Portugal 021 Alpha. Controle Salvador, Papau Bravo, Eco Romeo, decolou Arbor, Lafa. Papatata, Bravo Eco Romeo, contato radar. Suba via saída Arvo para o nível 280. Via Arfa 280, Bravo Eco Romeo. Autorizado táxi, via Índia, no ponto espera, 10895, azul 2591. 169 aguarde cópia Brasil. Meu 6201, pronto para o chegar em estacionamento. Gente, aguarde a TR da parceria de passar a retaguarda. Através. Confirmando, o Xené 6201 está autorizado 04, chame táxi. Autorizado a alinhar, circular pistão na zero, o vento 180 graus, 79. A linha é de bola, azul 2591. Zulutan Alpha, last for Marshaller, passing through park gate number 10. Ok, we'll watch for the Marshaller, gate 10. Come here. Pastor, eu tenho autorizado o táxi até antes da percepção do parte de autoridade, se chama Torre Salvador, que está sendo o máximo desse 995, ou destino 096. Zero, chama a torre sábado em 1 no 8, decimal 9 e 5. 295, obrigado. 2. Salvador, boa tarde, o TAN 3290 passando Cibral, trem checado. TAN 3290, boa tarde, ponto autorizado, pistão 1 a 0, vento 160 graus, 0612 de NAC. Vive pouso na 10, 3290. Boa noite, isso via chegada Mário para 2000 pés, que nós vamos ser um novo autorizado, final e olhar 7-way, pistão 1 a 0, reporte estabilizado no localizador. O seu plano de voo no repetitivo veio sem o nível de voo. A gente está coordenando o conselho para checar se o nível de voo é o mesmo que a gente tem no repetitivo, se houve uma mudança na companhia. controle azul 2591, em condições visuais, possibilidade de proa coral. Afirmativo, proa de coral, azul 2591. Grato, coral. Preciso para o nível 050. 050, não fazer. Três mil autorizar continuar a descida para 3010. General no 0196. Três mil, desça para 3010. Descendo para 3010. Falo aos 3290, ali na pista, falando 211. Alisado, Juno, 1, até já. Sequenciamento, curva direita, proa 245, o limite é radial 290 do VR de Salvador. 245, limite é 290 do VR de Salvador, é 145. Salvador, está 3290. Número 36, operação final e aliás, sua pista 10, esse sequenciamento, curva esquerda para a 235, o limite é o localizador. Esquerda 235, executado pelo localizador, rumo a 30. Tá, um pouco de volta, não vai ter. Espera da 1-0. Alfa, mantém a visibilidade para o momento. Alfa, mantém a visibilidade, acessa a viatura para 3-0-0. Na proa 200, o limite é radial 280 de Salvador. 280 de Salvador, vem a 1 no 43. 01, controle Salvador com 208. Vai achar para se tiver questionamento, portal 07, boa noite. 732, 126, decimal 0, ao teste 128, decimal 8. 126, 0, 2, 2, 2, obrigado, vai chamar. Partiu no meio, a saída contra. Astor número, contato radar, suba via saída Conde para o nível 090. Sobe via saída Conde, 090, passando meia. Reflete conforme a rotação de voo. Hoje voo 300, saída da El, Leta, ótimo. Fala da pista 90, número 1, ótimo. 5154, controle Salvador 120, décimo 80. Protegimento correto, chame para pushback acionamento, portão 03. Agora é 09, autorizado 03, juntado. Azul 4206, pronto, 4. Azul 4206, autorizado para Bravo, sua vida para Sá Bravo, Romeu Fox 7, JPZ 17, e hoje voo 350, saúde da Pulca. Posição Aracaju, decolado nos anos 15 após 5405, controle Salvador no 20, decimal 80. Fuca, transição Alfa Romeo Uniforme. Azul 4206, contingimento correto, chama pronto, pushback, acionamento, portão 01. O 3, chama pronto, Salvador 1 no 8, decimal 9 e 5. 8, decimal 9 e 5, até a próxima. Autorizado, linha e manter a Oceana 6201. Mantém 6201. Gol no 66, solo aos 39, Olivrar, primeira, solo no 211. Olivrar, primeira, 211, boa. O limite ao localizador, isso é para 2010, Canadão no 016. 16, mantém a prole de solo, né, pode. Na aproximação, aguarde a pista livre, informa agora a decolagem do Airbus 320 da 10. Aguardou a pista livre, vamos bater. Oceana 6201, autorizado a decolagem, vento 160 graus 07 nós. Leão 43, chama a torre Salvador e 1 no 8, decimal 95. 1895, Leão 43. Beleza boa, do fator 27, Oceana, Ribeirão Preto. Confirma 1 no 2, 3, aguarda. Afirma 1 no 2, 3. Azul 9909, autorizado Índia, pode esperar da 0, torre Salvador 1 no 8, decimal 95, ajuste o último, torre 0 no meio. Estimação, aguarde a pista livre, número 2. Pronto, livre, homem, 143. Bomba 36, pista livre, pouso autorizado, vento 160 graus, 07 nois. Bomba 36, pista livre. Oceana 6201, decola aos 41, controle 1208. 1208, vai chamar, obrigado, boa noite. De nada, boa tarde. Salvador, boa noite, Oceana 6201. Pelo 6201, contato radar, subatório nível 360 via saída da EL. 360 via da EL, solicita proa de Leda. Bruno 645, curva esquerda, proa 130, autorizado sinal ILS, X-Ray, pista 10. Restrita aqui, autorizado, 645. Pelo 6201, no Rio 3 de Leda. Direto Leda, 6201. Azul 6919, mantém o ponto de espera da 10. Ciente, mantém o ponto de a 36, ciente, libere agora a pista na Taxway Eco, na minha escuta, aguarda. Localizador, no 645. Ponto de espera da Delta. Alfa reportará a posteira na Delta. O Sinem 143, pouso autorizado, pista 10, Ventura 60 graus, 079. Eu repouso, Sinem 143. Suba restrito ao nível 340 e após Leda vou direto da GEL. Suba restrito 340 após Leda da GEL, 6201. Confirme, é o 869? Afirmo. Após a passagem do tráfego da retaguarda, autorizado, 0107 ao carro. Tem um ponto de espera, o azul 6919. Temos uma aeronave agora passando o marcador externo. Sim, empresa. Está autorizado o cruzamento imediato rumo a 3 metros ao pátio militar. Liga o cruzamento até o pátio militar, o Oceané 6143, solo aos 45, ao livrar a pista, solo 1211. 211, boa noite. Boa noite. Torre Rigo 1645, 4 milhas baixo, chegada distante. Voo 1645. Pouso autorizado, pista 10, ventura 60 graus, 079. Ele me pousa na 10, 645. Pouso da EL Coral, Delta Alfa é comigo. Voz Coral. Salvador, boa noite, Fernando Alfa 43, vibrou na circuita. Delta 43 Alfa, reporte a sua Juliette. Alfa, Delta 1, meu papai, escuta. Chama o Flavio, por gentileza. de autonomia? Gente, para acionamento, táxi de colagem, chame Torre Salvador, frequência 198.95. O ajuste do altímetro, turno 0, no meia. A saída da ELA após transição coral, tem transição. Salvador, o gol 9-9 para o SAC, são 167, 3:29, altero na Campinas. Azul 6919, autorizado a alinhar e manter pistão 1-0. Doutor Salvador, no lugar de pistão 1-5, hoje o time 1-0 no meio. Vem já. Gente, vou estar com 7-8-9-5-16. Xerema 143, dá passagem ao tráfego da Gol até o ponto de espera após o ingresso Juliette, portão 03. Dá passagem da Gol após o 03, é 143. Oscar Alfa, guarde o Confirma a aeronave que chamou 869, confirmando a via Pátio Alfa para o ponto 0. Pátio de Alfa, ponto espera da 1-0, Torre Salvador, frequência no momento de 9-9, Pátio de Alfa. Pátio de Alfa. Pátio principal de Alfa. Delta Romeo Papá, ciente, está autorizado o táxi, reporte na OISCA. Torre Salvador, boa noite, 69. Gol 1869, autorizado a linha de manter pistão 1-0. Ali mantém 1-0, gol 1869. Azul 6919, decola os 49, controle 1-2-0-2-8. 208, azul 6919. Salvador, boa noite, azul 6919, passa 1400, Bradael. Boa noite, azul 6919, contato do radar, sobe a via, saída da El para o nível 300. Sobe via da El, nível 300, azul 6919. Autorizado a alinhar e manter pistão 17, delta no meu pão. 2712, informação OTA, 170 Aracaju. As 2712, aguarde com a Aracaju, prepare a saída da Conde. Manda o da Conde para o 2712. Confirmando a saída a preparar, Conde para o 2712. Ah, sim, saiu da Conde. Gente, 2712. As 2712, 645. Gol 645, ingresso a Juliette para o portão 02. Juliette 452, grato, 645. Confirme? Juliette 502, confirme, 645. Afirmativo, Juliette 02. Ah, tá bom aqui. Boa noite, TAM 304, acione a identificação, decidiu chegar na Mário para 2000 pés do Canarão no 06. E seguinte, aguarde para iniciar a decolagem Delta Romeo Papa. Papa Papa Charlie Oscar Alfa, autorizado, Sierra Bravo, Sierra Vito para Sierra Delta Charlie Oscar. Via, Lampers 1-0, restante conforme a produção de voo. E hoje voo 360, saída da El, Brita, Mótimo. Decolada 17 com curva direita, código 5422, controle 120-390. Saída da El, transição Mótiva, controle 120-80, código 5422. Senhor Salvador, boa noite, boa noite, 19. 19, contato radar Sudavia, saída Arbor para o nível 300. 300, após a ver para o voo aeroporto. Cruzado direito, Alefa, boa noite, meu nome. Direito, Alefa, boa noite, meu nome. Estou ali no táxi de decolagem, chamo tu, em Salvador, frequência 1-8-95, ajuste do altímetro 0-6, Charlie Oscar. E vai cruzar o eixo de decolagem da 17, aguarde para iniciar a decolagem. Mike Golf Mike, aguarde um minuto, cota Salvador. Salvador, sobrevoo Farol da Barra, aguarde para você. Prima ativa, aeronave da companhia já parqueou, confirmada já da Gol, parqueou no 02, autorizado 01, chão ataque. Delta Romeo Papa, autorizado decolagem em pista 1-7, ventona 60 graus 079. Confirme. Charlie Oscar Alfa, autorizado acionar, chame para o táxi. Azul 2712, quanto na Copa? Copio, Azul 2712. Autorizado, Salvador Aracaju, 970, Golfo 677, decola pista 90, curva esquerda, saída Conde, controle 1920-8, transponda 5410. Noite. 208, obrigado, boa noite, Delta, meu papá. Pátio 3, chame pronto para a suspensão. Sim, Azul 2712. Sai radar, suba via, saída da época no nível 200. O Delta Romeo Papá corrigindo, vou para o de Coral. Coral da presente subindo ao 200, o Delta Romeo Papá. Vá mais pro Mike pronto pra Costa. Salvador, Salvador, sobrevoo Farol da Barra, 510, coordenação com controle 1208, 2895 Antônio, decola da 17 com curva direita, ingresso ali no litoral sul, 0114, Michael Point. Tráfego Salvador, boa noite, Stan 3297, informação Pavão para a Copa. Boa noite, Stan 3297, aguarde a Copa, número 2, ajuste ao time da Zona. Batando. Para o táxi azul 4206, 124 a bordo, 3 horas, Maceió. Autorizado, Índia e Alfa, até o ponto espera, no ponto espera, chame torre, frequência 1-1-8-10-9-5, ajuste altímetro 1-0 no meio. Prioridade é Índia e Alfa, até o ponto espera, 1-0, lá de 2-9-5, no 0-9-6, azul, 4-2-0-9-3. Whisky, Green Form, pronto para como? Autorizado, Salvador, São José do Rio Preto. Nível 400, meu pesolo 10. Decola pista 97, curva à direita, saída da El, Leda Motiva, controle Salvador 1208, transponda 5175, risco em Crimão. Boa noite. Boa noite. 3894, autorizado o sinal ILS X-Ray, pistão na 0, reporte estabilizado no localizador. Pastor 162, minutos para a posição Conde, o serviço radar terminado. Chame o controle Aracaju em 120 decimal 3. Boa noite. 120, 126 decimal 0, alterne 128 decimal 8. 360-288, boa. Salvador Guarulhos, 320, pesolo 10, Taubaté, decola pista 90, curva direita, Dael, Leda Motti, controle Salvador 120, decimal 8, transponder 5412. Autorizado Guarulhos, 320, Dael, Leda Motti, pesolo 10, Taubaté, decola da 10, curva direita, 2080, é o controle 5412, no transponder 32917. 5412. Pastor 5 chame pronto para o 20, Charlie Oscar Alfa, está autorizado ingresso na pista 1-7, reporte alinhado na 1-7. Azul 4206, decolou 2101, controle 1208. Dia 208, obrigado. Mike, prossiga. O 4206. A Azul 4206, contato radar na decolagem, suba via saída Puca para o nível 350. Via Puca para 350, obrigado. Chegou a história de colagem, Mike Golf. Ah, ele já estava da presença. Autorizado de colagem com o Sul, Mike Golf, Mike, vento no 50 graus 08, né? 3894, complete a final e chame Torre Salvador 11895. Mike Golf, Mike, ciente, decola ao 02, controle 1208. Mike, tá bom. Controle Salvador, é o papapá, Mike Golf, Mike, boa noite. Mike Golf, Mike, prossiga. Ok, decola da presente, vai manter a perna no litoral, até o farol e trabalho. Gente, Mike Golf, Mike, o ajuste em Salvador no 016, reporte na entrada da Estrada Bar. Gente, aguarde para iniciar a decolagem, Charlie Oscar. Romeu Delta, Romeu Papá, chame o centro Recife na frequência 1251, alterna 13395. Autorizado, chame o táxi, o passageiro, o azul 2712. Azul 2712. Para apoio de estacionamento 3897, gate 5. Portão 5 autorizado, são 3897, chame o táxi. Amanhã para o táxi 3897. 3894, solo 06, chame solo 1211. Charlie Oscar Alfa, decola 06, controle 1208, bom dia. 208, obrigado, boa noite. Papapá, Charlie Oscar Alfa, contato radar na decolagem, sobre a via, sobe da Alfa, nível 360. Sobe via, da Alfa 360, Charlie Oscar Alfa. Foi Leda. Foi Leda, Charlie Oscar Alfa. Mike, tem frequência livre até o retorno. Suta 3897, temos 214 a bordo, 3 horas e 15, alteramos o galeão. Autorizado, Índia e Alfa, da espera, espera, chimitou e frequência 1895, ajuste o ativo. Índia Alfa, 1895, como ele disse. 3895. Qual a alternativa 13395, Charlie Oscar Alfa? Vitória. E boa noite, aguarde a cópia, o ajuste de altímetro de Nozela no meio. Vador, muito boa noite, TAM 3897, pode esperar o Nozela pronto. TAM 3897, autorizado da linha ainda com a pista 1-0, vento 1-0 grau 079. Ainda cola 3897. Confirme para a torre Whisky Yankee Uniforme. Whisky Yankee Uniforme está autorizado a acionar. Confirme novamente o POP. Sim, T07 Box, sempre para o taco. Azul 2712, boa noite. Mantenha o ponto de espera. Antena 2712. Azul 2712, autorizado a alinhar e manter pista 1-0. Gente, autorizado, alinhar e manter pista 1-0, 2712. Que uniforme, cheque o rádio, a sua mensagem está muito interpassada. Uniforme, cheque o rádio. 3897, decola o Zuno 5, controle 1208, bom voo. 208. Salvador Vitória, 360, 44. Decola pista 1-0, curva direita, da El Leda, após direto Porto Seguro. Controle 1-2-0-8, transponda 5-4-2-4, o gol 1-4.